pensar no que passou, no que foi bom. Só foi porque assim tinha de ser. Sempre que eu estiver no meu lugar, eu vou lembrar da força que eu posso ter. Pensar no amor, no mundo que há em mim. Será do jeito que tiver de ser. Onde eu estiver, eu vou lembrar que no meu lugar existe um sol pra cada um. E as voltas dão, são para refazer bem o meu chão. E a sorte de ter tanto aqui, em cada abraço ainda uma canção. Pensar no amor, no mundo que há em mim. Será do jeito que tiver de ser. Onde eu estiver, eu vou lembrar que no meu lugar existe um sol pra cada um. E as voltas dão, são para refazer bem o meu chão. E a sorte de ter tanto aqui, em cada abraço ainda uma canção.